Tá bom de açúcar, bebê. Ficou piseiro do Pará. Eu vou pro piseiro, eu boto é pra torar. Eu bebo, eu danço até o sol raiar. Piseiro com cachaça, a poeira levantar. Piseiro com cachaça, a poeira levantar. Eu vou tacar o vral dessas cadelas. Eu vou tacar o vral dessas cadelas. Eu vou tacar larararau, carararau, cararara, cararara, carararau. Senta no bugalú, vai. Senta no bugalú, vem bebê. Senta no bugalú. Senta no bugalú. Senta no bugalú. Senta no bugalú. Pega no meu bugalú. Senta no meu bugalú. Pega no meu bugalú. Senta no meu bugalú. Pega no meu, senta no meu. Pega no meu, senta no meu. Pega no meu, senta no meu. Pega no meu, vai. Bugalú. Escondidinho bugalú. Escondidinho bugalú. Escondidinho bugalú. Escondidinho bugalú. Escondidinho bugalú. Escondidinho bugalú. Escondidinho bugalú. Ai papá bugalú. Parceiro Jailson, Fox Pancadão, Natan CDs, respeita a firma. Eu vou pro piseiro, eu boto é pra torar. Eu bebo, eu danço até o sol raiar. Piseiro com cachaça, a poeira levantar. Piseiro com cachaça, a poeira levantar. Eu vou tacar o vral dessas cadelas. Eu vou tacar o vral dessas cadelas. Eu vou tacar larararau, carararau. Senta no bugalú, vai. Senta no bugalú, vem bebê. Senta no bugalú. Senta no bugalú. Senta no bugalú. Senta no bugalú. Pega no meu bugalú. Senta no meu bugalú. Pega no meu bugalú. Senta no meu bugalú. Pega no meu, senta no meu. Pega no meu, senta no meu. Pega no meu, senta no meu. Pega no meu, vai. Bugalú. Escondidinho bugalú. Escondidinho bugalú. Escondidinho bugalú. Escondidinho bugalú. Escondidinho bugalú. Escondidinho bugalú. Escondidinho bugalú. Ai papá bugalú. Solta o pirulito e vem pro piseiro, menino.